primeiro Lusolaço. Em que língua escrever? Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever, contando o feito das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cânticas? Falarei em crioulo, mas que sinais deixar aos netos desse século? Ou terei de falar nesta língua lusa, e eu, sem arte nem musa, mas assim, terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. Em crioulo gritarei minha mensagem, que de boca em boca fará sua viagem. Deixarei o recado, num pergaminho, nesta língua lusa que mal entendo, e ao longo dos séculos, no caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem fomos. Eu chamo-me Juscelino Yasmini Mancobo da Costa, é representação a Guiné-Bissau. Este é um poema de autoria de Odete Costa Semedo, intitulado Em que língua escrever?